Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas. E olha, apesar de sempre me referir e dar esse bom dia igual, hoje eu queria mandar minha mensagem especificamente para quem está sentado em volta dessa mesa. Muito bom saber que tem tanta gente há tanto tempo ouvindo a gente todo dia de manhã. Mas, sinceramente, com todo o respeito e em que pese o carinho enorme com que diariamente, logo que eu acordo, meu primeiro pensamento se volta para esse momento da leitura das Escrituras. Eu queria falar com esse pequeno grupo valente, amoroso, leal, de quem eu conheço o cheiro, a voz, o toque, o abraço, o carinho, a presença, com quem talvez a melhor palavra para descrever o que tem sido construído é cumplicidade. Hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que veio à minha mente foi o quanto eu os amo profundamente, o quanto é ruim estar longe de vocês. O quanto a gente começa a realizar e pensar realmente o cuidado que a gente precisa ter para não ser engolido pelas demandas e necessidades do dia a dia, daquilo que é mais fundamental, que é a vida em comunhão uns com os outros. A gente tem entendido o desafio que vem pela frente, e isso tem demandado que eu esteja longe de vocês, em reuniões, correrias, negociações, usando a cabeça, escrevendo cartas, pensando. E eu ressinto profundamente, profundamente, da falta do olhar, do toque, da troca, das tensões, das dificuldades, das orientações, das broncas, da alegria e do sorriso, da gargalhada, do choro que acontece aqui e ali. E, meus irmãos, eu penso que esse é um tempo, sim, absolutamente perigoso e cheio de armadilhas montadas no caminho. E eu anseio profundamente. Começo a lembrar daqueles textos da Bíblia que falam com entranháveis afetos. Se me fosse possível, nesse momento eu pegava um ônibus e ia para aí, agora só para dar um abraço. Eu sei que nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, muita coisa para negociar, muita incerteza, mais do que qualquer outro momento da nossa vida. E eu também sei que nós temos sido muito treinados uns pelos outros e pela vida para que a gente possa passar por esse momento. Mas eu queria reafirmar, antes de qualquer reflexão sobre as Escrituras hoje, o meu profundo amor e compromisso com essas pessoas que Deus me deu como presente. A começar por minha filha querida, que é um presente, um milagre dado por Deus, do que eu jamais mereci. Obrigado pela vida do Eduardo, da Débora, uma lealdade absurda. Obrigado pela vida da Bia, o carinho dela e o amor. Muita gratidão eu tenho no coração pela vida da Camila, do Vinícius, com sua maturidade crescente, seu compromisso sério e seu exemplo de vida, e o investimento em serem seres humanos cada vez melhores, curados, restaurados e crescendo em Deus. Obrigado pela vida da Helena e da Vitória, que de uma certa forma se tornaram como filhas para o coração. E que nessas suas crises de juventude, E descobertas de juventude e possibilidades de juventude me animam tanto a seguir em frente. Eu estou grato pelo apoio permanente da Kátia, minha esposa e companheira de quase 40 anos. Estou muito grato por cada um de vocês existirem e espero logo que esse tempo passe, que as soluções sejam dadas e que a gente possa estar junto, seja num lugar como a gente tem projetado e colocado diante de Deus nesse momento de desafio, seja com vocês todos apinhados aqui em casa em Curitiba, seja com alguma casa que a gente alugue, ou seja onde Deus quiser. Mas eu queria afirmar e reafirmar nesse momento o profundo amor e carinho. Eu sei a falta que faz. Eu sei que eu já não ajudo tanto fisicamente quanto eu ajudava alguns anos atrás. Eu sei que vocês ficam me protegendo como se eu fosse um velhinho gagá, né, que estou com o joelho estourado e não posso carregar isso, não posso carregar aquilo. Mas, sinceramente, eu entregava os quatro joelhos das minhas quatro patas. Fácil, só pela chance de estar com vocês e matar a saudade. Então, primeira parte da devocional de hoje, da nossa homilia, é dizer, sabe, que ouvir é possível. Usar tecnologia para se comunicar é possível. Mas você que ouve isso também e que não está no dia a dia, eu te encomendo, meu irmão, minha irmã. Não transforma o seguimento de Jesus ou o cristianismo numa artificialidade teórica, numa espiritualidade sem carne, sem toque, sem cheiro, sem suor. Não se coloque numa posição de cliente que absorve palavras bonitas ou reflexões ou sacadas ou insights, como quem consome Coca-Cola e batata frita, porque o máximo que isso vai gerar na sua vida é uma pança bem grande, uma pança espiritual que vai te ficar fazer flácido, mole. Toca, conversa, trabalha, porque a única coisa que realmente interessa na vida é a gente cozinhar junto, trabalhar junto, dar risada junto, chorar junto, se preocupar junto um com o outro, acolher e trabalhar. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês fazerem valer a pena cada momento do meu dia, da minha vida. E como eu tenho dito repetidamente, com tudo que tem, com todos os problemas que acontecem, vocês serem muito mais o alívio do que o peso que a vida traz. Vamos para o texto bíblico. Davi, no Salmo 142, continua clamando a Deus na sua angústia. E esse é o grande aprendizado desse texto. Se angustiar, se sentir confuso, não ter resposta, entrar numa caverna, tudo isso é normal e faz parte. Mas quando tiver nisso, não olha para o seu umbigo. Levanta a cabeça e olha para Deus e clama a Ele e Ele vai responder. Já no texto do profeta Obadias, a gente vê nesse pequeniníssimo texto da Bíblia, nesse profeta tão pequenininho entre os profetas menores, uma advertência clara de que sim, Deus tem limite. Tem muita coisa para explorar, muito detalhe para contar nesse texto, mas vamos para o essencial. Destrói essa imagem de um Deus que é um Papai Noel do espaço, pronto a te dar tudo o que você pede. Ou que é um pai leniente, ausente, que serve para ficar te provendo sem consequência. Tira da sua cabeça esse Deus que é um amuleto que você usa para inserir nos seus projetos, como se ele, ao ser inserido, fosse lhe dar uma proteção ou uma vantagem extra na competição daqueles que, para você, não tem Deus. Deus é Deus sobre todas as pessoas, todas as coisas, todos os lugares, todo o universo, e você não passa de um ínfimo detalhe disso tudo. Quem é você diante das estrelas, das galáxias, da história, do tempo? E mesmo sendo assim tão ínfimo, sim, ele te conhece e se importa com você tanto quanto ele se importa com um pardalzinho, tanto quanto ele se importa com toda a sua criação sofrendo nesse momento de maneira tão absurda na mão do ser humano. E você lê um texto desse e fala assim: puxa, mas que violência, Deus está tão nervoso. Puxa, ele vai botar limite, vai baixar o sarrafo. Meu irmão, o que que você tem feito com a sua vida egoísta? O que que você tem feito com o seu hábito de consumir sem pensar em todas as consequências que você traz para esse planeta? O que que você tem feito com quando você pensa primeiro no seu prazer e depois no custo que isso causa para o resto da criação? O que que você tem feito diante do fato que a gente está causando a sexta extinção em massa nesse planeta? Como você acha que Deus se sente? Bom, esse texto diz: Deus tem limite. E o limite é dado pelo seu amor. E ele coloca, sim, fim em todo e qualquer sofrimento. E ele honra aqueles que estão com ele na hora que o limite dele se confunde com o fim da sua longanimidade e ele decide que é hora de agir. Deus te chama para uma relação pessoal, mas é uma relação dentro da criação, interrelacional, convivendo uns com os outros. E no texto de Mateus, para terminar, perguntam a Jesus: por que que o senhor fala em parábolas? Porque Jesus não fala como um professor didático cartesiano, com uma metodologia de ensino, objetivos muito bem claros. Deus não fala como aquele que tem um ideal na cabeça, que o papel dele é vir e explicar esse ideal e dar detalhes de modo que não seja questionado. Não, Jesus fala é para ser questionado mesmo. E pior, ele fala para não ser entendido, para quem não tem ouvido para entender. Ele fala de modo que aquele que é humilde de coração, que é confiante, que é puro, sorri quando ele conta uma parábola, entende como uma criança, confia como um bebê, relaxa como aquele que está amamentado. Mas que o complicado, o sofisticado, o bacana, o que gosta das últimas explicaçõezinhas, simplesmente fique pasmo, não só diante da parábola, quanto da vida que ele leva. E ele fala, e isso é uma advertência para você que ouve essa homilia todo dia de manhã: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o problema, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não está no ato de ouvir, de escutar, mas aonde está o teu coração, da sensibilidade que tem o teu coração, da pureza que tem o teu coração, do desejo que tem o teu coração, da vontade boa. Porque ouvir de má vontade, vocês não vão conseguir ver e entender. A gente tem um tema beneditino que está sempre nos acompanhando em todos os nossos trabalhos desde o começo. É ora et labora. Eu tive muitos problemas no passado com alguns grupos de igreja, lugares onde eu passei, e levou muito tempo para entender que o problema é que era oração demais para trabalho de menos. Era blá blá blá religioso demais para, na verdade, um amor enorme ao mundo dos recursos, do dinheiro, do poder, da glória. A crença real é a segurança que o Estado dá, o que o mercado dá. O valor é, no fim das contas, do carro, do passeio, da viagem, do que você tem na mão. Apesar de saber todos os códigos, apesar de saber toda a ortodoxia, de conhecer a doutrina, e sinceramente tudo isso se esvai quando você trabalha com gente, quando você está junto. E aí Jesus fala: mas felizes são vocês que veem, que ouvem, que entendem, porque conseguem perceber que aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos é algo que foi prometido por Deus para muitas gerações. Nós vivemos na humanidade, não sei se o fim dos tempos ou o fim de um tempo, mas só alguém absolutamente obtuso, só mesmo alguém que acha que um Bolsonaro é bom ou que o legal é impor a sua vontade, bater panela, julgar as pessoas, agredir, rejeitar as cotas de justiça para negros, para pobres, para estudantes de colégio estadual. Só mesmo alguém que pensa primeiro no seu passeio a Miami e depois na justiça feita com seu irmão. Só mesmo alguém que é insensível para aqueles que nessa noite mais fria do ano tiveram que dormir na rua ou tiveram que estar num barraco cheio de fresta. Só mesmo alguém assim não vai entender. Nós estamos vivendo o fim de um tempo, ou o fim dos tempos. E esse é um tempo de terror, de um lado, mas é um tempo no qual nós vamos poder, de novo, ver a glória do Senhor manifesta. E nesse momento a gente é chamado a servir e andar junto. Que Deus possa nos dar o privilégio da comunhão. Que Deus possa nos dar a característica maior de ouvir a sua palavra e entendê-la. Que Deus possa nos dar amor de verdade nas nossas famílias, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. E que a gente não perca tempo achando que o periférico ou o fim da vida pode ser uma moeda de troca pela sua vida. A sua vida vale mais do que o fim da sua vida, pelo qual você trabalha e entrega o melhor da sua vida, para no fim das contas não ter nenhuma coisa nem outra. Que Deus te abençoe muito, que essa manhã seja boa e que Deus tenha misericórdia de nós. Bom dia.